A graça e a paz, meus irmãos, minhas irmãs. Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia. Esse é o dia que Ele nos deu, alegremos-nos e regozijemo-nos nele. Nós vamos meditar no livro de Romanos, no capítulo 4, hoje. Nesses dias eu já fiz comunicados acerca de você enviar nomes para o nosso WhatsApp. Falamos do blog, falamos da faculdade de teologia. Portanto, estamos tranquilos com relação a essas questões, só desejando que Deus abençoe poderosamente a sua vida e a família, a sua igreja, em todos os aspectos. Vamos fazer a leitura, então, do capítulo 4 de Romanos. Mas antes disso, eu deixo uma palavrinha, uma palavra, palavrinha é uma forma de dizer, que o nosso irmão Everson nos enviou. Deus está no controle, ainda que nós não vejamos. Muitas vezes somos surpreendidos por uma tempestade. As ondas revoltas do mar da vida se agigantam e tentam nos afogar. Nessas horas, sentimos o barco da nossa vida sendo atirado de um lado para o outro, sem controle. Porém, mesmo nessas horas, Deus está no controle. Ele sempre vem ao nosso encontro. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O texto ainda diz: e vem andando sobre as ondas. Ele vem ao nosso encontro e vem andando sobre as ondas. O que nos ameaça está literalmente debaixo dos nossos pés. Isso é verdade, irmãos. Tudo está debaixo dos pés do Senhor. E como nós somos tudo que vem da parte do mal, e nós que somos parte do seu corpo, também juntamente com ele, podemos manter todas essas coisas debaixo dos nossos pés, por causa do seu poder e por causa da sua presença. Louvado seja mais uma vez o nome do Senhor. Façamos a leitura de Romanos capítulo 4. Portanto, que diremos sobre o nosso pai humano, Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tendo que se orgulhar, mas não diante de Deus. Entretanto, o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado ou considerado como justiça. Ora, o salário daquele que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, ao que não trabalha, mas crê em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Assim também Davi fala da bem-aventurança do homem a quem Deus leva em conta a justiça independente das obras. Como são felizes as pessoas que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são cancelados. Olha que bênção, irmãos. Como são felizes. Como nós podemos manter a nossa felicidade pelo fato dele ter perdoado as nossas transgressões e os nossos pecados terem sido cancelados. Aleluia. Mantenha essa fé. Mantém essa felicidade. Mesmo com as águas do mar da vida se agitando, mantenha essa fé. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais cobrará o preço do pecado. Essa imensa felicidade é destinada apenas aos que fizeram a circuncisão, ou é também oferecida aos incircuncisos, pois já afirmamos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Em que momento lhe foi creditada? Antes ou depois de ter sido circuncidado? De fato, não o foi depois, mas antes da circuncisão. Paulo estava, mais uma vez, embora escrevendo para a igreja em Roma, mas ele está em meio à peleja com judaizantes, que estavam em vários lugares ali na região da Grécia e também em Roma. Então ele tem que escrever essa carta para falar da circuncisão ou da não circuncisão, dos costumes judaicos ou dos gentios. Ele tem que trabalhar essa questão. E Jesus teve um confronto com os judaizantes e Paulo também teve esse confronto. Esse é o motivo desse capítulo. Principalmente. Sendo assim, falando ainda de Abraão, ele recebeu a marca da circuncisão como um selo da justiça que ele tinha pela fé. Irmãos e irmãs, quando ainda não era circuncidado para que fosse pai de todos os que creem, ainda que não tenham sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a favor deles. Ele é igualmente pai dos circuncisos, que não apenas passaram pela circuncisão, mas também caminham sobre as marcas dos passos da fé que demonstrou o nosso pai Abraão, antes de ser circuncidado, porquanto não foi pela lei que Abraão ou sua descendência recebeu a promessa de que ele havia de ser o herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é nula. A promessa que Deus fez a Abraão, digo eu aqui entre parênteses, porque a lei produz a ira, mas onde não há lei, não pode haver transgressão. Por que não pode haver? Porque transgressão é transgressão da lei. Por esse motivo, a promessa procede da fé, para que seja de acordo com a graça, a fim de que a promessa seja garantida a toda descendência de Abraão, não somente a que é da lei, mas igualmente a que é da fé que Abraão teve. Ele, portanto, é o pai de todos nós, judeus e de todos os outros povos. Como está escrito? Eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai, irmãos e irmãs, aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou a sua fé, o Deus que dá vida aos mortos e convoca à existência elementos inexistentes, como se eles existissem ou como se existissem. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim o pai de muitas nações. Como ficou registrado a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem desfalecer na fé, reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava cerca de 100 anos de idade e que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus, estando absolutamente convicto de que ele era poderoso Deus para realizar o que havia prometido. Por essa razão, isso lhe foi atribuído como justiça. Todavia, não é somente para ele que as palavras "isso lhe foi atribuído como justiça" foram registradas, mas igualmente para todos nós, a quem Deus concederá a justificação, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para a nossa completa justificação. Essa palavra é tremenda, é bênção poderosa do Espírito Santo de Deus e do Logos, que é a palavra viva, a palavra eterna, a palavra que traz a existência, coisas que não existem, e traz a partir do nada. Não precisa haver matéria para que ele transforme a matéria. Ele traz à existência o que ele desejar, porque ele que criou todas as coisas. E ele é que pode criar qualquer coisa a qualquer momento, porque ele é soberano sobre o universo. Algumas notas para a nossa edificação. No versículo 3, creu Abraão em Deus. A salvação pela fé e não pelas obras, pela guarda da lei, não é uma doutrina peculiar do Novo Testamento. É também característica do Antigo Testamento. Eu tenho chamado de linha de continuidade de conteúdo. Paulo retrocede no tempo, para além de Moisés, e toma Abraão como exemplo de fé. Abraão tinha fé em Deus e cultivava um dedicado e leal relacionamento com Deus. Ele cria nas suas promessas e vivia em obediência ao Senhor. Essa é a experiência maravilhosa de Abraão. Por isso, Paulo dedica esse capítulo a ele. No versículo 5, muito interessante, a fé que é imputada como justiça. Aqui, preste atenção. A Abraão, a fé, foi considerada como justiça. Imputar significa creditar na conta da pessoa. Isso significa que a fé salvífica do cristão é tida como equivalente à justiça no tocante ao seu efeito. Deus nos considera justificados. Ele nos justifica pela fé. Justificados, pois pela fé teremos paz para com Deus. Paulo fala 6 vezes, mas eu quero destacar alguns elementos aqui na nota de rodapé, agora da Bíblia Pentecostal. Primeiro, Paulo fala seis vezes em Romanos 4 de imputar ou atribuir a justiça ao cristão, grifo meu que já expliquei, e em cada caso, Paulo afirma claramente que é a fé do cristão que lhe é contada ou considerada ou imputada como justiça. Em segundo lugar, imputar a fé do cristão como justiça não é, porém, resultado exclusivo da nossa fé em Cristo ou da nossa entrega a Ele. É, acima de tudo, um ato de graça e misericórdia divina. Veja o versículo 16. É graça, irmãos. Irmãs, é graça. Em terceiro lugar, quando Deus vê o coração do cristão, da cristã, voltado para Cristo como fé, com fé, ele lhe perdoa graciosamente. Oh, que bênção! Palavra para você hoje. Deus está pronto, de braços abertos, como Pai amoroso, a te perdoar, assim como o Pai amoroso fez com o filho pródigo. Basta que você creia em Jesus e o aceite. Ele lhe perdoa graciosamente os pecados e imputa-lhe a fé como justiça e aceita-o como seu filho. Juntamente com essa aceitação ou imputação da fé como justiça, Deus também outorga sua graça para a santificação. Você que já aceitou Jesus, já é um cristão maduro, já é um obreiro da sua igreja, a graça do Senhor vai te santificando de glória em glória. Em quarto lugar, a fé que é imputada como justiça que traz o perdão é a fé em Cristo, tendo em vista a sua morte expiatória, como nós vimos no capítulo 3. Absolutamente nada mais, a não ser a morte sacrificial de Cristo na cruz, constitui o fundamento da reconciliação do pecador com Deus. Irmãos, com relação ao sacrificialismo, a teoria antissacrificial, vale a pena só um pequeno parêntese. Jesus já fez o sacrifício único e suficiente por nós. Não é necessário o que nós vemos ao longo de séculos e até no, ainda no presente, pessoas se sacrificando e fazendo promessa e depois subindo escadarias. Chega a ser comovente num aspecto, no aspecto da dedicação daquela pessoa, do desejo de agradecer a Deus, isso sim a gente percebe. Mas esse sacrifício, Deus olha e fala: olha, não é necessário. O que é necessário é a fé em mim. E se você crê em mim, eu vou operar em você. Eu vou realizar as curas. Eu vou realizar os milagres. Eu vou realizar o que eu tenho que realizar. Não é mais necessário nenhuma ordem de sacrificialismo. Nós temos que crer no sacrifício único e suficiente de Cristo, tá bem? No versículo 7, aqueles cujos pecados são cobertos. Essa citação do Salmo 32, versículo 1 e 2, mostra que tanto Davi como Paulo criam que a fé é contada, considerada como justiça, abrange o perdão do pecado e a reconciliação com Deus. É uma dádiva da misericórdia de Deus através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando a pessoa tenta fazer alguma coisa para alcançar a bênção, ou quando ela tenta pagar depois a promessa, como eu estou falando, com devido respeito ao desejo da pessoa de agradecer, tá bem? Mas quando ela faz isso, de alguma maneira, ela está expressando um desejo de pagar por isso. Agradecer pagando. E isso não é necessário. Deus não se agrada disso. Até quando ofertamos, que envolve paga financeira, nós devemos ofertar por amor. Até quando nos dedicamos ao reino, nós estamos comprometidos com o reino por amor. Não é paga para a salvação, não é pagamento para a salvação ou para a santificação. Não. É comprometimento com a aliança. Deus me agraciou e eu estou comprometido com Ele, porque já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E o viver que agora eu vivo pela fé em Jesus que me amou e se entregou por mim. Então, percebam, há todo um envolvimento, há todo um comprometimento, mas não um comprometimento de pagamento. Tão explorado num povo inculto como no Brasil, e eu diria que em muitas partes do mundo, é fácil explorar, é fácil fazer as campanhas infindas que se faz na mídia, dizendo para as pessoas fazerem um determinado voto, um parto, ou pegar um pouquinho da água do Jordão, o azeite de não sei da onde. E aí, assim por diante, e a pessoa de alguma maneira ela paga por aquilo, ela faz uma oferta especial por aquilo e vai para casa toda feliz, na certeza de que, como ela participou do pagamento, de alguma maneira ela está, então, ela será indenizada pelo Senhor com a sua graça. Queridos, nós já fomos conquistados por Jesus, resgatados, justificados, antes de nascermos, há 2.000 anos atrás. E não há nada que nós possamos fazer, ser, fazer ou pagar para a salvação. Não há nada, nada. É graça. E nós recebemos então essa graça pela. Graça é um favor. Graça é um favor que eu não mereço, tá bem? Não há o que se pagar, não há como pagar por isso, pela salvação. E no aspecto da salvação, quando a gente fala, olha, precisa pagar o preço de estudar tal, é uma força de expressão para você se dedicar a conhecer a palavra, mas também não é paga para a sua santificação. É fruto, guarde essa palavra, é consequência do seu relacionamento com Deus. Tá bom? Que Deus o abençoe, abra os seus olhos e que você saia do engodo e que cada vez mais pessoas abram seus olhos mesmo para um genuíno avivamento e não sejam mais iludidas por falsos orientadores espirituais. No versículo 12, avançando já, a fé do nosso pai Abraão. A fé do nosso pai Abraão diz o seguinte: a fé que Abraão tinha era uma fé genuína, ou, se você não conhece o termo, sincera, verdadeira. pela qual ele persevera, cria, confiava, obedecia, fortalecia-se e dava glória a Deus. Esse é o tipo de fé que nos torna filhos de Deus. Aleluia. Versículo 16. Avançando bem. É pela fé. Os cristãos são salvos somente pela fé. De novo, mediante a graça. Devem ser notadas, no entanto, duas verdades bíblicas a respeito da natureza da fé para a salvação. Aqui vai entrar o comprometimento, mas como consequência. Em primeiro lugar, embora a pessoa seja salva pela fé somente, a fé que salva não é algo único, não é uma estrada de mão única. Tiago declara que a fé sem obras é morta. Olha aqui um exemplo. Não adianta eu dizer que tenho fé e não viver como quem tem fé. E não realizar como segundo a fé que professo. Não adianta. Eu estou comprometido com essa fé durante toda a minha vida e até a morte. Eu e você. Paulo diz que é a fé que opera por amor ou caridade. Gálatas 5, versículo 6. A fé para a salvação é uma fé tão vital que não pode prescindir ou abrir mão da expressão do amor. A fé está ligada ao amor, queridos, da obediência para com o Salvador, do serviço ao próximo. A fé que consiste na confiança em Deus para o perdão dos pecados. Ora, se você foi salvo dos pecados, você não vai desejar que outros também sejam salvos dos pecados, perdoados dos seus pecados? Claro que vai estar. E como você vai estar, você vai se comprometer com um outro campo, que não é o tema hoje, que é o tema da missão. Você vai se comprometer missionariamente porque você deseja outras pessoas perdoadas pelos pecados. Mas que não inclui da parte do pecador um sincero arrependimento do pecado e também um compromisso ativo com Cristo como Senhor, não correspondente à fé para a salvação, segundo o Novo Testamento. Então, é fé e graça. Vou ler só esse segundo parágrafo para você. A fé consiste na confiança em Deus para o perdão dos pecados, mas que não inclui da parte do pecador um sincero arrependimento do pecado e também um compromisso ativo com Cristo como Senhor, não correspondente à fé para a salvação, segundo o Novo Testamento. É fé, é graça. Jesus morreu por todos. Logo, todos morreram. O sangue foi suficiente para pagar o pecado de todos. Mas muitos não querem a salvação. E todos os que não quiserem a salvação estão dentro da sua prerrogativa do livre-arbítrio com a qual Deus nos criou. Com o qual Deus nos criou. Então, pode não haver um sincero arrependimento do pecado, pode não haver um compromisso missionário, pode não haver um compromisso ativo com Cristo. Eu li de novo, porque eu fiz o parêntese para você não perder a sua reflexão, a sua linha de raciocínio. Em segundo lugar, é antibíblico enfatizar a fé em si mesma e ignorar o amplo desígnio da salvação e daquilo que ela significa. A salvação pela fé inclui não somente ser salvo da condenação, mas também ser salvo para a comunhão com Deus. Olha aí, é uma via de mão dupla para quem quiser. Fique claro, para quem quiser. Quem não quiser, não aceita. a graça de Deus. As pessoas são livres para decidir se querem ou se não querem. Então, a salvação pela fé inclui não somente ser salvo da condenação, mas também ser salvo para a comunhão com Deus, pela santidade, para o serviço missionário, a prática de boas obras e assim por diante. Versículo 16. Para que seja segundo a graça. Se a salvação, a justificação e a justiça que Deus outorga viessem pela nossa obediência à lei, ou a nossa perfeita obediência à lei, ninguém seria salvo, porque ninguém jamais a cumpriu de modo perfeito. Eu cheguei a tocar nisso numa ministração, e vou tocar no final da leitura desse destaque, mas posto que a salvação é pela fé, mediante a graça, poderão ser salvos todos aqueles que buscam a Deus. Ele, por sua misericórdia, perdoa os nossos pecados e outorga-nos a sua graça para regenerar nossa vida e nos tornar seus filhos. Eu lembrei de um exemplo, mais uma vez já citei esse exemplo. Vocês se recordam dos dois ladrões na cruz? A graça de Deus estava ali, em Jesus. O seu sangue vertido, suficiente para nos remir, para nos livrar de todo o pecado. Só que um quis e o outro não quis. Então perceba que ninguém pode ser obrigado. Ninguém será obrigado. Jamais. Porque quando se obriga alguém a fazer alguma coisa, mesmo que ele faça, ele não fez de livre e espontânea vontade. Como ele não fez de livre e espontânea vontade, ele fez obrigado. Se ele fez obrigado, ele não fez por amor. E Deus só considera, Deus é amor, só considera como uma vida entregue a ele, aquele que o faz por amor. Tá bem? Eu só quero fazer um parêntese num detalhe. Quando eu disse para vocês, numa das ministrações de Romanos, que ninguém, nem Paulo, nem Jesus jamais chamou a perfeição, veja bem, há textos bíblicos dos dois, tanto de Jesus como de Paulo, que nos motivam para a perfeição. Cito um: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está no céu. É um grande chamado à perfeição. Agora, entre o chamado à perfeição e o momento em que se chega, de fato, se atinge, de fato, a perfeição, há uma distância imensa, irmãos, imensa. John Wesley, grande avivalista do século XVIII, compreendendo a perfeição como amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, diz ter conhecido poucas pessoas, mas algumas, que alcançaram esse estágio. Eu também já conheci pessoas muito próximas disso. Não diria que eu conheci alguém como Wesley. Ele disse que conheceu, eu não conheci alguém que tenha alcançado. Mas eu conheci pessoas muito próximas disso, de amar a Deus, sobretudo amar a si mesmo como referência, se aceitar, se amar, se querer, se compreender em tudo que diz respeito à sua vida e amar o próximo como a si mesmo. Eu já vi gente próxima disso. mas nunca vi alguém. Bem, se houver alguém que tenha alcançado, eu não vou duvidar da palavra do avivalista, nem vou concordar porque eu não estava lá. Eu só vou dizer assim: há um chamado, sim, mas o chamado à perfeição. E o estado em que nós estamos, desde a salvação e o início da santificação, parece que há milhares de quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância até chegar a isso. Pastor, não, é mais simples. Não, querido, não é. Não é porque no meio da questão, primeiro, amar a Deus sobre tudo significa dar a Ele tudo, entregar a Ele tudo. Por favor, não estou falando só, não estou falando de finanças, prioritariamente. Estou falando de, porque hoje falar de dar tudo já parece esses grupos que eu mencionei. Mas é um amor de entrega radical, absoluta, completa, de corpo, de mente, de afetividade, de sentimento, de espírito, é uma coisa colossal. Depois, lá no meio, o amar a si mesmo é complicadíssimo, porque amar a si mesmo na totalidade, como referência para o próximo, também implica num autoconhecimento de grau tão profundo para que eu possa compreender cada nuance da minha vida e me amar e me perdoar e me aceitar. São tantas questões implicadas na subjetividade humana, ou seja, na pessoa de cada um, que fica difícil chegar no terceiro item, que é amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Mas que essa palavra, que esse parêntese, não sirva como desmotivação, sirva como realismo, sirva como concretude. Quando Jesus falou, quando Paulo falou, eles eram pessoas, né? Jesus é o Logos, é a razão criadora, a fala que traz a existência. E Paulo, um homem absolutamente sistemático e de amplo conhecimento teológico, fez escola teológica, raciocinava pela graça e misericórdia de Deus de um modo muito impressionante. Então eles não estão brincando. Quando eles estão falando isso, eles estão nos chamando: vamos para lá, vamos para lá, vamos para lá. Essa é a nossa direção, esse é o nosso caminho, a imagem e semelhança de Deus. Mas os dois sabiam que há entre o estado em que nós nos encontramos e esse estágio final da perfeição cristã, uma distância enorme. Eu não vou dizer infinita, mas uma distância muito grande. Bom, tomara que alguns tenham encontrado ao longo desses 2000 anos. Estudando história da igreja, eu vejo que alguns parece terem se aproximado muito, mas para afirmar isso não basta estudar a história, teria que conhecer a interioridade das pessoas. E essa graça não nos foi dada. Por isso o salmista diz: sonda-me, ó Deus, porque há um nível de conhecimento de mim mesmo. Primeiro, um nível de conhecimento de Deus em sua amplitude, pelo menos dentro do que é possível para o ser humano que para alcançar eu preciso conhecer, estar disposto e me amar e amá-lo. Para me conhecer, eu preciso de uma sonda especial. É que nem o pré-sal, que foi descoberto há alguns anos aí. Eu preciso de uma sonda especial. Eu preciso de uma tecnologia especial. Nós possuímos essa sonda? Não. Só Deus é quem pode sondar lá dentro. E o salmista diz: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Então, isso significa que eu não sou capaz de discernir plenamente se há em mim algum caminho mau para que eu possa ser guiado aos caminhos eternos. E terceiro, para amar ao próximo como eu amo a mim mesmo, eu teria que ter vencido o estágio 1 do amor a Deus, o estágio 2, que é o amor por mim mesmo, para que eu possa então me dar plenamente ao próximo, mas não só como uma obra de supererogação ou como uma tentativa de pagamento também, ou um nível de comprometimento missionário. É preciso de muito mais coisas. Repito, os dois tinham clareza disso, sobretudo o Mestre Jesus, mas Paulo seguiu seus passos aqui. E o convite deles, então não é que não há nenhuma palavra, eu me expressei mal, há uma chamada. Mas o convite deles é acompanhado de dois elementos. Primeiro, a noção concreta de onde nós estamos. Segundo, a dificuldade para atingir esses três elementos, ou seja, amar a Deus sobre tudo, amar a mim num nível mais profundo de sondagem do meu eu profundo. Terceiro, amar o próximo não como algo meritório, não para pagar pecado, não para também aparecer no boletim da igreja, não por comprometimento missionário, que é consequência de quem ama a Deus, não. É um outro nível de amor. Aleluia. Que bom que Deus me deu a oportunidade de repartir isso com você. Agora, o que que você vai fazer? Você vai se desanimar? Ah, então o pastor está dizendo que é quase impossível. Não, estou dizendo que é muito difícil. É que nem o rico entrar no céu. É muito difícil por causa do apego. E muitos defendem, então, eu também sou parcialmente concordante com eles, que esse estágio da perfeição nós vamos atingir certamente, porque sem ela nós não podemos habitar com Deus, nós vamos atingir no novo céu e na nova terra. O que é certo é que quando nós acordarmos do sono, ou se Jesus vier nos buscar, enquanto estivermos vivos no arrebatamento, na hora dessa transformação, para vivermos com ele eternamente, nós seremos transformados e aptos e habilitados, até com a sonda, até com a sonda, e já não haverá pecado, nem dor, nem lamento, nem morte, nem tristeza. Então, o convite é uma bênção, porque é motivador. E a constatação de que lá no céu nós vamos viver nesse estágio de amor a Deus, amor por nós, amor por toda a comunidade que vai estar lá, milhares de milhares, é certo. Nós estamos no meio do caminho. O que eu digo para vocês é entusiasmem-se no Espírito Santo, não entusiasmo humano, para você ser só um entusiasta, mas anime-se, porque esse ânimo que vem do Espírito pode ir fazendo com que você caminhe nessa direção da perfeição cristã. Número um. Número dois, tenha convicção que você vai chegar nesse estágio. Ou antes, pouco antes da morte, quem sabe, porque o caminho é longo, ou certamente depois da morte. Então, que essa palavra sirva de motivação, porque nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá, nós estamos caminhando para lá. Tá bom? Que isso seja um elemento motivacional. Mas não perca a noção de concretude, a noção da dificuldade de alcançar esse estágio e entenda a palavra de Jesus. E quando Paulo vai tratar da matéria também em Efésios, por exemplo, entenda como um grande chamado, uma grande força motivacional. Até que cheguemos à estatura de varão perfeito, ele tá nos empurrando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então eu quero repetir aquilo que eles fizeram e tomara que você consiga, mesmo antes da morte. O Senhor vai se agradar muito. Aleluia. E se não for, será depois, tá bem? Eu não vou dogmatizar agora, porque alguns já dizem há, outros dizem não há. Essa matéria para mim é de uma profundidade tão grande que eu não vou estabelecer como um dogma. Eu vou estabelecer como dogma o chamado. Esse chamado existe. O grande chamado à imagem e semelhança, o grande chamado ao amor, esse existe. E também existe a grande dificuldade. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Porque Deus é poderoso para fazer o que ele quiser. E se ele quiser fazer antes da morte, ele fará antes da morte. Há exemplos bíblicos que podem ter sido esse caso? Há, mas não é o tema da nossa reflexão hoje. Fecha o parêntese. Lhe foi imputado como justiça. Último destaque, versículo 22. Na ilustração que Paulo deu da justiça do capítulo 4, ele não declara em parte alguma que a justiça de Deus ou de Cristo é, na realidade, imputada ou comunicada ao cristão. Devemos tomar cuidado para não descrever a justificação pela fé como decorrente da guarda da lei do Antigo Testamento. A lei não justifica. A lei tem uma série de méritos. Senão a gente sai matando, roubando e tudo mais. Ela tem uma série de méritos, mas ela não tem o mérito de justificar. Só a justificação é só pela fé, mediante a graça de Deus. Então, devemos tomar cuidado para não descrever a justificação pela fé como decorrente da guarda da lei do Antigo Testamento por Cristo e daí comunicada por ele aos seus seguidores. Se a justificação fosse pelos méritos da guarda da lei transferidos ao ser humano, então não se trata do mesmo tipo de fé que Abraão teve. E isso, por sua vez, anula a promessa. Porque o que mais marca na vida de Abraão é crer na promessa de Deus e ter fé para andar em direção a essa promessa. E depois gerar pela fé, pela graça de Deus e pela fé, aceitar a geração de Isaque que Deus operou no ventre de Sara. E torna a salvação um resultado, se você lê incorretamente, do mérito e não da graça. Paulo declara enfaticamente que a justificação e a retidão não decorrem da lei. A lei é parâmetro ético, comportamental, mas é obra da misericórdia de Deus, da graça, do amor, do perdão. E que a fé de Abraão, sua crença, sua dedicação a Deus, sua forte confiança, inabalável firmeza em Deus e nas suas promessas, lhe é atribuída como justiça pela misericórdia e pela graça de Deus, porque Abraão também tinha os seus defeitos. Para encerrar, minha conclusão é rápida, irmãos. Algumas traduções trazem a expressão antepassado no versículo 1, quando se referem à ascendência paterna. Entretanto, a King James, agora citando outro texto, que é fruto da Vulgata de Jerônimo, nesse caso, preservou a forma clássica, pai. Por que ele preservou? Porque Paulo sabiamente exalta a memória do grande patriarca da nação israelita e verdadeiro exemplo de pessoa justificada. Ponto. Em sua carta aos judeus em Roma, era comum para os judeus, na época de Jesus, os mestres judeus, citarem a vida de Abraão. Paulo, sábio como era, e estratégico como era, líder organizado, já um gancho para o nosso curso de liderança, citou pai como exemplo de conquista do favor divino. Tá bem? Entretanto, Paulo revela exatamente no pai dos judeus seu maior exemplo, a justificação pela fé, e não pelas obras. É a conquista do favor divino pela graça dele e não pelas obras, tá bem? Como consequência do seu relacionamento com ele. E pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus em primeiro lugar. Deus continua considerando e se entristecendo com os pecados cometidos pelo pecador arrependido. Hoje, contudo, o Espírito de Deus move esse pecador a reconhecer os erros praticados e confessar seus pecados ao Senhor, que o perdoa e lhe restitui a alegria espiritual do salvo. Vamos lá, irmão. Vamos lá, irmã. Vamos lá, amigo. Vamos lá. Entregue a sua vida a Jesus, aceite-o como salvador de todo o seu pecado. Para com essa história de vou ter que reencarnar, ou então eu sou a reencarnação do século XVII, depois dei uma voltinha e voltei no século XIX, daí agora estou tentando de novo me livrar dos meus karmas, além de ser um mix, né, com a teologia. Com as teorias orientais, que não é teologia, na medida em que Deus não existe. O que se busca lá no budismo, por exemplo, é um tamanho estágio de apaziguamento, de esvaziamento. Nisso há uma similaridade no Extremo Oriente e no Médio Oriente. Só que, no caso deles, eles acreditam que essa mediação vai te levar a ser um espírito iluminado, um ser iluminado, e você poderá reencarnar melhor. Agora, você também poderá reencarnar pior. Você poderá virar um vegetal, você poderá virar uma pedra. Se você estudar, você vai ver. E mixando isso com alguns fragmentos do cristianismo, ainda tem gente no Brasil, basicamente foi na França e no Brasil, que encontrou. Só podia ser o Brasil, né, irmãos? Só podia ser o Brasil, por causa da falta de investimento em educação há 500 anos. Pessoas boas, pessoas bem intencionadas, mas que vão fazendo um mix, né? Brasil, país da mistura, vão misturando tudo e vira uma, né, uma coxa de retalhos mas sem sustentação conceitual. Então abandone isso. Aceite a Jesus como Senhor. É uma vez só. Aceite-o. Deixe ele orientar a sua vida. Aceite-o como Salvador. Ele vai pagar todos os seus pecados e de uma só vez. Você não vai ter que fazer sacrifício, subir escada, de joelho. Não. Você vai viver uma vida plena e abundante. Tá bom? E vai encontrar uma comunidade de fé. E vai viver a experiência da fé com regozijo. Só tome com muito cuidado. Por isso eu peço, entre em contato conosco, entre em contato com pessoas absolutamente bem conceituadas, absolutamente, para você não cair no engodo aí de algumas novas igrejas que surgiram recentemente e que só querem tosquiar as ovelhas, só querem tirar a lã das ovelhas e não pastoreá-las. Uma terceira conclusão que faço, terceiro parágrafo conclusivo nessa proposição da justificação pela fé, é que Abraão foi declarado justo cerca de 14 anos antes de ser circuncidado. Dessa forma, Abraão é também o pai antepassado de todos os cristãos gentios, aqueles que não passaram pela circuncisão. Ele é o pai dos judeus que passaram pela circuncisão e é o pai dos cristãos que não passaram pela circuncisão, porquanto Abraão creu e foi plenamente justificado antes mesmo do ritual da circuncisão, o sinal que os judeus faziam no prepúcio masculino. E as mulheres eram inseridas já dentro do seu contexto, e a sua dignidade estava no casamento, depois em gerar filhos. Por isso, tantas mulheres sofrem quando não geraram filhos no Antigo Testamento. Ainda havia essa conceituação. Mas antes da circuncisão ser instituída, Abraão já foi considerado, pela fé, pela graça de Deus e pela fé, ele já foi considerado justificado. 14 anos, 7 duas vezes, tempo perfeito, plenamente. Para quê? Para ser pai dos judeus, para ser pai dos cristãos. E como ele deu uma voltinha, eu falei que ele não é perfeito, Sara investiu muito tempo nisso. Abraão também não está livre, não. Ele deu uma passeadinha, quis dar uma forcinha para Deus. E ele é também o pai das nações árabes, que são descendentes de Ismael, que um filho que ele teve com uma das suas servas, Agar. Então, Abraão, olha, tem uma descendência numerosa, pai dos judeus, pai dos árabes, os ismaelitas e pai dos cristãos. Um outro destaque, Abraão é o pai da fé de todos os cristãos. Um outro parágrafo conclusivo. Fiéis, judeus ou gentios, o domínio completo do mundo pertence à descendência espiritual de Abraão. Você é parte disso. Eu falei primeiro para os que ainda não aceitaram, agora eu falo para os que já são cristãos há muito tempo ou há pouco tempo. Você é parte desse time. Você é filho de Abraão. Você é mais do que vencedor. O mar está debaixo dos seus pés, as lutas estão debaixo dos seus pés. Nós temos momento de dor e de choro e de lamento, temos de alguma desestabilização, claro, perdão, irmãos, engasguei aqui, mas temos, No óbito, como eu já contei para vocês, temos. Lamentamos, choramos. Jesus também teve. Chorou na morte de Lázaro. Não se desestabilizou. Mas nós temos momentos como esse. Mas temos a certeza que tudo está debaixo dos nossos pés, porque tudo está debaixo dos pés de Jesus, e nós somos seguidores de Jesus. O que isso significa na prática, pastor? Significa que você é mais do que vencedor, independente das circunstâncias. Nas circunstâncias mais favoráveis, mais que vencedor. Nas circunstâncias adversas, mais que vencedor. E aí, irmão, quando você se sente mais do que vencedor em todo o tempo, é louvor que brota no seu coração, é adoração ao Senhor, é uma vida plena, feliz, abundante e eterna. Porém, como eu disse, a plena realização dessas promessas aguarda a consumação do reino messiânico com o glorioso retorno de Jesus Cristo. Tá bem? Mesmo para os que Wesley disse que havia, ele não deu nome para ninguém perturbar essas pessoas, mas se houve mesmo, se ele não compreendeu errado, se houve mesmo, a plenitude do que eles tinham para experimentar só se dará na consumação do reino messiânico. Um antepenúltimo aspecto, Abraão passou por um momento de preocupação, viu? Como todos nós, ansiedade. No entanto, o Senhor não viu nessas manifestações nada que pudesse comprometer a sinceridade da fé de Abraão. A fé madura e firme não se recusa a reconhecer a realidade das dificuldades, como eu falei para você agora há pouco, mas as enfrenta com segurança de quem tem plena certeza de que o Senhor dos Exércitos, que está à sua frente, é também seu pai amoroso. Sara era 10 anos mais nova que Abraão, todavia, há muito passara da idade de gerar filhos, mas Deus afirmou que ela geraria. E como Deus é capaz de criar do nada na sua vida e na minha vida, como fez com o próprio universo, e dar a vida aos mortos, não reencarnarem, dar vida a quem está morto, como Lázaro, por exemplo, como Jesus que ressuscitou. Uma alusão ao nascimento de Isaque pode servir como grande exemplo. Quando Abraão e Sara, há muitos anos, estavam sem condição de gerar, Paulo segue em seu raciocínio até comparar a ressurreição de Cristo e a promessa da nova ressurreição, a nossa, pois ele é o doador da vida e da eternidade. Em penúltimo lugar, as obras são uma tentativa desesperada da humanidade para conquistar algum direito de reivindicar o favor, reivindicar o favor de Deus. Abraão demonstrou que a fé é simples e sincera, disposição do coração do cristão em dar glória a Deus, primeiro pelo que ele já recebeu. Primeiro, pelo que nós já recebemos. Segundo, pela resposta amorosa que sempre vem da parte do nosso Pai. Um Pai sábio, amoroso, não dá tudo para nós que somos seus filhos. Tudo que pedimos, Ele não dá para o nosso próprio amadurecimento. Ele vai nos dar, logo, logo, no reino eterno. Mas procura nos proporcionar sempre o melhor. A única coisa que ele não vai fazer é gerar filho mimadinho, que depende de ter o sim em todos os momentos. Quantos nãos a vida já apresentou para todos nós, para mim, para você, quantos nãos? E Deus permite, pastor? Permite, para não ter filho mimadinho. Filho mimadinho é terrível para a vida da igreja, é terrível para o pastor da igreja, para a pastora da igreja, é terrível. Terrível. Já serve aí como dica para o processo educacional, tanto de filhos biológicos como de discípulos. A expressão grega é o último aspecto. A expressão grega paradídome significa o verbo entregar em português. E ela aparece duas vezes na Septuaginta, que é a versão dos 72, tá bem? Que traduziu o hebraico para o grego. E tem a ver com as passagens de Isaías 53, de 6, versículo 6 e versículo 12. Cristo foi entregue para ser sacrificado, irmãos, irmãs, e assim expiar definitivamente os pecados de todos nós, de todos os que nele creem. Da mesma maneira, ressuscitou para garantir a plena justificação do seu povo, que herdará as promessas do seu reino. Aleluia! Essas palavras de Paulo se tornaram uma espécie de credo confessional da igreja primitiva e hoje um credo confessional para todos desse grupo, que esse grupo que tem crescido numericamente, não tanto, mas 100 a 150 a mais por mês. Cresça, mas cresça na palavra, num avivamento na palavra, para que a gente possa salgar esse país e ser luz nesse país. Porque senão não adianta nada estatística de dizer que temos 70 milhões, 80 milhões, 90 milhões de cristãos. 100 milhões de cristãos, não adianta. E que tem 10 senadores e 30 deputados. Se os caras não têm a menor noção de nada, se os caras dão péssimo testemunho, se a mulher de um lá no Rio de Janeiro matou o marido, que eu acho que era pastor, se não me engano, então o que que adianta? Não adianta nada. Nós precisamos de gente que viva segundo a vontade de Deus, justificado pela fé, tendo paz para com Deus e dando um testemunho de santidade à luz da palavra do Senhor, a única regra de fé e prática. Que Deus nos abençoe. E faça desse dia assim, de novo. Você fique com o Espírito Santo aí, mexendo dentro de você. O Espírito Santo vai mexer em você. Ele vai bater nas suas portas todas, em todo o seu ser. Ele vai bater no seu intelecto, na sua afetividade. Ele vai bater, na porta do seu corpo e vai dizer: vamos, vamos, vamos para a imagem e semelhança de Jesus, aleluia, vamos para a perfeição, vamos para ser como Abraão foi. Ele é o pai da fé, nós somos filhos da fé, então vamos, vamos, Espírito Santo vai fazer isso, eu tenho certeza, e você vai ter um dia abençoado, em nome e para a glória do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça, assim como com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.